Esquerda pro 190, one SE image. Esteja na frente, reduzindo velocidade 1809. Bravo, Mike, tudo bem? Papa Romeu, Mike, tudo bem? Última atenção Azura 908, mantém a 0144 no transponder direto para o Itapuã, e só me deixou na CP Salvador. Bom, meu Mike, Eco Zulu. Que no Índio o senhor vai remeter no ar e vai conseguir para o procedimento ou circuito de tráfego? Vai remeter no ar e conseguir para no procedimento, né? Depende do sinal que eu ia. Chama o centro Recife, as frequências 251, antena 2, 3, 2, 1, 8. Recife 6, decolado aos 33, controle, Salvador 20, 10, 8, qual é a viagem? Salvador 208, boa tarde, chama o 256, da rua. 367, chame o atravessador 1, 8, pessoal, 9. Controle Salvador, boa tarde, 1256, decolada na Pucas e para, passando 1800 metros. 1256, boa tarde, rodando decolagem, submarcando em nível 370, filha Puca. Puca, 370, 1256. Do Índia, mantém a proa, suba para 2000 pés e aguarde transferência. Chame o controle, frequência 120, décima 8, da regressa. 1208, Salvador, até 367, a Avenida Policial. Salvador, vamos lá no Bravo, Tiro Índio. Passar o Bravo, Tiro Índio, super mantendo os hotéis, mantendo o rumo de aproximação perdida. E mantendo registrado no 018 agora de Vitória, certo? Esquerda. Doutora Santa, alemão de aproximação, NB Zulu, cabeceira 90, com a esquerda para 360, limite será radial 050, sobre a luz. Para 500 pés, a última sessão da Lula 1-0, pé 8. Vamos entrar ali perto do professor. Antônio Sérgio, Recife, 2685, alternativa 2545. 2685, 2545, bono 256, bono. Clínico, escrita 280. Espera, magnética 1-3-0. É a sétima, fala 6-8, direito no 2-1, décimo 9. Fala na área direita, 3-3, na sétima. Controle. Prossiga, abraço, seu líder. Escrita 280, espera, magnética 1-3-0, descendo. Com o esquerdo pro 230, pela minha frente. Esquerda, 230, pra onde você vai ser? Médico de mim, fome no trajeto, passe por sua. Eu vou para a numeração do circuito de tráfego, chamando a numeração de saída 118 decimal 95. Cracolândia, apenas aproximação para a posicional. Alfa Romeo, Mike Echo, Zulu, torre de controle. Passando para a DLC Sua Sul 510. Atenção a ingressar pela direita, 197. Autorizados a presente, cruzamento da final da 190. Chame na base pela direita, pista 97, Mike Echo, Zulu, baixa para lá. Para baixar travado, base 197 direito ou mais aqui. O plano para interceptar o curso do núcleo do Orkut à esquerda por 150, chama estabilizado. Autorizado, 271, decolada 48, controle Salvador, sequência 208, boa viagem. 208, obrigado, azul 2, 9071. Controle Salvador, é o azul 9071. 9071, no contato radar da colégio, submação 802, saída Coral no Bravo. Coral no Bravo, subindo para 180, o 9071. Pode mandar para o de Coral com referência? Após cruzando os hotéis, utilizando direto Coral, azul 9071. Obrigado. do Conquista. Vamos conferir, são 2262, passa a ver. Salvador, Rotário, chame a 637. Chame a 37, contato na terra de decolagem, prossiga com o fundo autorizado. Suba com o fundo autorizado na Coral 1 do Bravo. Coral 1 do Bravo, 1 do 60, chame a 637. 13, forte, pistoleiro. De nome de instruções, ele pediu meio trato na primeira performance no meu perfil, saiu. Ok, chamei a minha tela. Controle, o compartilho vai ficar com a favor, separa a distância. Fala, escutou a cabeça, disse para 3 metros, o altímetro salvador 908. Fico 67, chama o centro de Recife, 1288, alternativa 3, centro decimal 3. Centro Recife 1288, antena 1353, na 367. Inicialmente está autorizado a interseção, chame na interseção com o Guardião 07. Sim, inicialmente Cancelé, tráfego Brasil ainda está passeando via pista, vai livrar agora na Sexoioca. Autorizado a decolagem, está presente, controla do Soré Tapuão, 0130 Bravo 09, Guardião Salvador, bom dia, Azul 4065, aproximando o posto de espera da 10, pronto. Azul 4065, autorizado, alinhar e manter esse lugar. Alinha sim, 10, 4065. Então, espera. O intertráfego, primeira performance no mês que eu fico saído, cuja esquerda pro 170, por 156. 170, 5 milhas, correto. Controle Guardião 07. Guardião 07, possível? A decolagem está no litoral sul, aqui está com a etapa, e segue para a Vera Cruz, nessa escuta. O filho é o código de telefone local? Guardião. Guardião, na escuta? Na escuta, só corrigindo aqui o transponder, 17, 17, padrão, Guardião 07. Correto. Filho José pelo. Litoral Sul do Salvador, fone iniciando sobrevoo no local. Camarada iniciando sobrevoo, Guardião 07. Azul 4065, São Paulo, passa 2000 pés. Azul 4065, contato radar decolado, sublimação no 330, via 3, via São Paulo. Rio 197. Acho que ele está em cima. Já no centro do Recife, frequência 251, altena 23, decima 8. 251, 238, 627, obrigado. Pela direita, no centro. A Chagal falou, foi modificado ao 04, a bandeira final da pista 1 a 0, base pela direita, pista 1 a 7, a parte na final. Onde, pode falar. Corre, Salvador, boa tarde, 24772, pronto, ponto de 0. Na 400 na tarde, na Fabricada Linhário Decolar, pista 1 no 0, vento 1 no 40 graus, 1 no 1 no 9. A linha decola, pista 1 no 0, 3472. Módulo para o controle, Torre Salvador, pele 1185, solo 1219. Resta modulado na sequência do controle, Torre da Fera 2895. E o som 2019. 2 na 2 é o controle. Aí, 2 na 2. Chame o 126-288-83-5-3. 88-83-5-3. Que repassou no ponto de espera da Romeo Walks, número 08. Acho que eu estava entrevistado com o autorizado, que chama 7, número 40 graus, 02. Puxando o centro do Cifra 25, décima 1, alternativa 23, décima 8. Alfa Suíça, tem comédia autorizada, pista 97, vento no 30 graus, 129, ajuste 908. Alfa, mantendo a linha do litoral norte, 1000 pés, não interfere. Aqui, Correio do Tráfego, tem início de colagem, azul na frente, etc. Fora do Saulo, Golfo Mike. Charlie, Golfo Mike, decolado ao 1-4, suba e mantenha mil pés, corre à direita no corredor axé e chame o controle, frequência 120, décimo 8, Charlie, Golfo Mike, não voa da RS. Braço 108, Mike. Muito boa tarde, Papo Uniforme, Charlie Golfo Mike. Sim, meu Salvador? É o Papo Uniforme, Charlie Golfo Mike. Sim, meu Papo Uniforme, Charlie Golfo Mike. Fala de Salvador, programa 510, recepção 1000. Nossa, foi escuta permanente. Ainda não vai deixar. Eu gosto mais, prossiga visual. Corredor Axé, o número 3, acione 0145 para o Salamão, telefone. Acionado 0145, o Charlie Golfo Mike. Vamos lá para o direto da presença para a solicitação para o Charlie Golfo Mike. Aguarde, mantendo o litoral com forma autorizada no sol pelo corredor Axé, o número 3, acionou 0145 no transponder pelo seu normal. Ok, manterá. 0145 acionado Golfo Mike. E mantinho, quando não recebo informação do seu tráfego, faça um cheque no equipamento transponder para a gente ver. Olha azul na 9070, decolado perfil Momo. Azul 9040, 9070, contato na garra decolagem, subvia Momo para o ponto 10. Aqui é teste confirmado, informou a Tony que não tem condições de cumprir a restrição em Momo, deve cruzar lá em torno de 280 já. Gente, super sem restrições. Para o 160 na MOMO, azul 9070. Ok, 160 sem restrições na MOMO, obrigado, azul 9070. Autorizado, pistão 0, 130 graus, 129, ajuste 1019. Autorizado a decolagem, com 1097, 08 por ano. Salvador, montagem da 3155, pode ser da 10 por ano. 3155, autorizado, alinhar e manter pistão 0. Eu te falo que não tenho informação do seu tráfego, né? Nossa apresentação, olha, faça um novo cheque no seu que responde e informe sua posição.